517, no sol 1103, livre direito no 2019. Zero 9970, reporte na BA. Confere. Nove sete zero, tem livre pouso na 10 e venta calmo. Livre pouso na 10, zero. Um 3890, é o som voltando? Achou, escuta. Após a passagem do Gol e assim que o senhor iniciar o pushback, teria condições de efetuar o pushback um pouco mais à retaguarda para possibilitar que o tráfego da companhia ingresse no meia dúzia? Afirmativo, senhora. Paramos dessa forma. Obrigado. Nada. Obrigada. Paulo, Salvador, tá 3517, bom dia, lembrou? 3517, bom dia, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, não, 3517. Tá na final da pista. No 605, continua a aproximação, aguardando pista livre. Geral 9970, no solo agora usando 5, livre à direita ou no 21-19? 219, federal. Bom dia. Bom dia. Fizuno 71, vento é calmo, livre decolagem da 10. Livre decolagem, 71. Solo, bom dia. Sideral 9970, livre. Sideral 9970, táxi autorizado Alfa Kilo, faz 3. Alfa Kilo, faz 3, zero. Pode ingressar via Juliette com cautela para o portão meia dúzia. Já coordenei com o aeroporto da companhia. Ele vai te puxar um pouco mais a retaguarda para possibilitar a entrada do senhor no meia dúzia. Mas com cautela com meia dúzia via Juliette. Gente da companhia, só 3597. Obrigado. Usino 71, decolou usino 6, 119-8, controle, bom voo. 19-8, obrigado. Usino 605, tem livre pouso na 10, do vento, calma. Livre pouso no 0, 605, bom. Da 3171. Da 3171, contato radar, subiu 360 da El. 360. Vai até 1. Autorizando 03, autorizando ILS, XA, pista na 0, reporte estabelecido. Gente, reportaremos estabilizado 3153. TP 5316, desça para 3 mil pés, ajuste na 013. Pode falar da Elta 3171? Autorizado da Elta 3171. Da Elta 71. Alô, Wesley. Confira o tráfego que chamou para o pushback. Wesley, 572. Quem está aguardando? 722. Guardando, 05 no solo, 18, livre à direita no 21 desse malado. Ao 440. Autorizado via PAD, fim de alfa. Ponto de espera, chame torre 18-6. Copiado, PAD, fim de alfa, 18-6, ponto de espera. Obrigado, 3-2-4. Siga via Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reporte na Juliette, no meio da Estabilizado 3153. 3153, completo de aproximação, torre 1, 186. 186, 3153. Após o sinal, afirmativo. LSXA, pistola 0, reposta estabilizado. Pistola 0, LSXA, estabilizado. Reportado estabilizado. É 07, aguarde cópia. Aguarda. Salvador, muito bom dia. O PAN 3890, ponto de espera da 110, está pronto para decolagem. 3890, mantém o ponto de espera e aguarde. Torre Salvador, 3153, passou externo, baixar travado. 3153, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso na 10, vento calmo, 3153. Salvador, muito bom dia. O 4069, informação Golfo, atribuição Campinas. Sim, você gosta de Copa Campinas? Vamos. 251, 23, 25. 3325. 3325. 35, 3, 1, 6, confirma estabilizado. Confirma estabilizado, 35. 5, 316, reduza para aproximação, torre 1186. Reduzindo, torre 1186. Salvador, muito bom dia, 316, todos da BNR. 5316, continua a aproximação, número 2 para pouso, bom dia. Número 2. Gente, você vai manter a posição, comandante, que o trip está entregando uma velocidade de aproximadamente 200 nós e já se encontra uma milha do marcador externo. Mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Zero, Hopper, Whisky 50, Dael, Leda, BDF. A decolagem é com curva à direita, 546 transponder e o controle 11980, é o voo no 607. No 607, cotejamento correto, chama o teu puxacionamento. Chamarei o puxacionamento no 607. 605, ingresso de Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, no 607. O 4069, pronto para cópia? 4069, autorizado Campinas, 360, via Peso Luno 6. Subida da El Leda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5543 é o código, 198 é o controle. Pedro autorizado Campinas, 360, volta conforme, via Peso Luno 6, aerovia. Decola 1-0, curva direita, Fernandes Ael, Leda, Brisa. O controle 198, transponde 5543. Correto, faz o 4069, chama para puxar também. Livrando, se escuta, o 3153. 3153, bom dia, ataque autorizado, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 8, 3153. Após o Embraer da trip na final e mantém pista 10. Pois Embraer, alinhar com a cena 10, 3290. Salvador, gol no 642, posicionamento, posição 7. No 607, que pediu pushback no 5? Não, gol no 642 no 7. Afirmativo, pode coordenar com a equipe de solo após a passagem do TAM à retaguarda, que senhor inicia no 7. Gente, em coordenação, gol no 68, gol no 642. No meio da trip, no solo 27, livre à direita, no 2 e no decimal 9. Direito, decimal 9. Oi, calma, meu bom dia. 5722, muito bom dia. Após a decolagem do tráfego da TAM, ele mantém a pista 10. Três 3890, tem livre decolagem da 10, venta calmo. Afirmativo, iniciando a decolagem 1-0, tá 3890, obrigado. Solo voo no 642. Prossiga. Só pra confirmar, iniciaram o pushback depois da passagem do Airbus, tá entrando no pátio agora, né? Isso, o Airbus tá entrando no pátio. Passa, obrigado. 4 gols de copo da Leão. Da El. 3890, decolou os 19-8-3890. Rodou, bom dia, tá 3890. Tá 3890, contato radar, voo 330 pro Caracaju. 330 pro Caracaju. Fico 722, tem livre decolagem da 10, o vento é calmo. E a decolagem, 722. Pra eu. Ok. Fico 722, decolou aos 3119-8, controle, bom voo. Bom dia. 5722, decolou 2000, Golia Fito. Objeto 5722, contato radar, voo 320, Golia Fito. Boa noite, Golia. Autorizado via Patim de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Patim de Alfa, ponto de espera, torre 186, obrigado, mais trabalho. Uno 804, pronto para cópia. Galeão aprovado, nível de voo 360, via Perwisk 50, Bidev, Upper November 857, após conforme a rota do plano. Subida da El, Leda, Bidev. Primeira curva direita após a decolagem. 5550 é o código, 198 é o controle. Só confirmando a saída da EU, Leda, Bidev. Da EU, Leda, Bidev. E o transponder é 5550. 5550. Correção para posicionar. 1897, pronto para cópia. Mas volta para frente. Confins aprovado, nível de voo 360, via Pezulu no meia. Subida da El, Leda, Bridge. Primeira curva direita após a decolagem. 5557 é o código, 198 é o controle. Aprovado, voo no Confins, no 360, Pezulu 1 no meia, saída da El, transição Leda, depois Bridge. A primeira curva é à direita, troca para 5557, transponder 198 é o controle. Foi o gol 1897, portão 9. Correto, seu para posicionar. Tamarei. Salvador, no 642, ponto de espera, dá 1-0, pronto. No 642, além da cola pista 10, o vento é calmo. Além da cola, boa noite, no 642. Bom dia, tá 3890. Bom dia. Voo 642, decolar os 35, 119,8, controle. 19,8, obrigado. Bom dia, voo 642. Com o 642, contato radar, voo 390, Pucaracaju. Pucaracaju 390, 642. Solicita acionamento na posição para ser o pushback. O acionamento está autorizado, chamo para o pushback. Tomara. No 4, abaixo qualquer. Guarda, no 4. Cópia. 5 no 4, pronto para cópia. Bateira. Autorizado Aracaju, 190, via Golf 677, Pucaracaju a subida. Curva esquerda, 5567 é o código, 198 é o controle. Autorizado para Aracaju, 190, via Golf 677, decola para o Pú, Aracaju, curva na esquerda, número controle 119.80 e o transponder 5567 para o TIP 5514. Correto, sombra posicionar, 5514. Bora, 5514. Gol no 7 no 5, pronto para a cópia. Autorizado Brasília, 360, via Pezulu no 7. Gole transição fita a subida, com a primeira curva à direita. 5554 é o código, 198 é o controle. Santa Cruz estacionar. Autorizado, já tem um destaque 4069. Semana. Salvador é o voo 1605. Tem direito à informação, voo de autorização de trato do galeão. Quais cópia? Mandando. Sim, muito obrigado, boa semana. Pronto. Aguarde no sétimo.